sœur à l'élan à lobby. V12. Eu mo colomés, irmãe. Eu mo colomés, irmã. Kiki de Paris. Eu mo colomés, eu mo colomés, irmã. Eu mo colomés, eu mo colomés, irmã. Tanga Mbache Silia.